Essa é pra todos os meus fellas que estão com aquela dificuldade de achar uma gata, tá ligado? Eu estou com vocês. Yeah, eu também tô sofrendo bastante. E eu não sei o que tem de errado, mas nice guy. Vai tomar no cu. Por que que eu não acho uma bu? Por que que eu sou, tô sozinho? Mesmo sendo um caracu. Vai tomar no cu. Por que que eu não acho uma bu? Por que que eu sou, tô sozinho? Mesmo sendo um caracu. Sexta de noite de perfume bem caro. Blaze raro, carro importado. Eu me encontro num pubzinho com uma baby. Corpo de modelo me deixa bem crazy. Ela me pergunta como um cara desse está solteiro. Eu que lhe pergunto se não vai ser tão bonita. Yeah, onde que cê tava por toda a minha vida? Conversa vai, conversa vem. Ela pede que eu fale de onde minha grana vem. Eu libero a verdade. No ano passado eu matei um milionário e roubei o blazer, o perfume e o carro caro dele. Ela fala esse era meu tio Carlos. Eu não entendo as mulheres porque nunca gostam de mim. Vai tomar no cu. Por que que eu não acho uma bu? Por que que eu sou, tô sozinho? Mesmo sendo um caracu. Vai tomar no cu. Por que que eu não acho uma bu? Por que que eu sou, tô sozinho? Mesmo sendo um caracu. Na madrugada de sábado tô sendo questionado na delegacia por matar um milionário. É aí que eu encontro uma PM bem bonita. Ela fala que tem chance de eu sair com vida. Tô sentindo uma química bem forte no ar. Acho que acabo de me apaixonar. Interrogatórios vão e vêm. Ela me pergunta de onde minha família vem. Eu explico que passei minha juventude toda na Febem. Por queimar uma casa quando eu tinha 16. Ela começa a chorar e fala que eu tô fudido. Que eu queimei a casa onde ela havia vivido. E no incêndio morreu a mãe dela. O que fez que ela fosse morar num orfanato quebrado e cheio de cracudos. Não vejo como ser minha culpa, baby, me tira da prisão. Vai tomar no cu. Por que que eu não acho uma bu? Por que que eu sou, tô sozinho? Mesmo sendo um cara.